Levante as mãos e faz um S. Detona a metralhadora. Cara, eu pergunto, Elis, qual é o segredo do pop? Eu falo o segredo e a gente toca bem, ó. Bora, Brasil! Meu mano, Alan, da GDS! DJ Alisson! Talvez. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim. Dia 15 no Palmeiras, aniversário de 31 anos da empresa! Não aguento aceitar que acabou. Fazer uma festa bonita. Aquele sentimento, orgulho de momento. Todo o dinheiro arrecadado na portaria, na bilheteria. Só iremos doar, gente. Nossa história chega pra uma instituição. E com certeza ajudar o próximo. É um sonho da família pobre. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e é o meu. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e o meu. Meu irmão, desliga o WhatsApp que o DJ Alisson tá na área. O Facebook, o Instagram. Só que essa aí é da época do Orkut, né? Do MSN. Desliga o telefone, ou escuta minha voz. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Valdiano, caixa baixa, alô Valdiano. Me machucou. O Felipe do Bravo. Diga alô. Diz aí, Bruno. Diga sim. Bruno da Marambaia. Não me... E o Leandro Borges. Falando só. Oi. Diga, por favor, qual motivo? Porque não quer mais o meu amor. DJ Alisson. Não vivo sem você. Showman. O showman. Alisson e DJ Juninho. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso... Mamolo e o Marcelo. Na produção da dupla William, César e Cristiano. São parceiros, hein, meu irmão? Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou insistir. Não posso viver assim. Toda noite eu choro. Quarta-feira tem Coliseu, hein, galera? Vamos lá somar mais um pouquinho. Quarta-feira do Coliseu. Eu sinto por você. DJ Alisson vai tá bolando. Aí o bicho pé, o bicho pé. Esse som bate forte em mim. DJ Alisson. E a equipe para o vermelho. Vou amar você. E na outra quinta-feira, dia 13, os Brothers. Pela primeira vez tem DJ Alisson na Exclusive Clube. Eu era uma menina. Em Belém, gente? Exclusive! Agora que cresci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra e pra você não dá. É o quê? É o quê? Tudo muda. Quinta-feira, dia 13, é a quinta do TBT na Exclusive. Se prepare! Os bons tempos, aquela que marcou você, DJ Alisson, DJ Joãozinho, DJ Sayag e a banda Fruto Sensual. DJ Alisson, você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Não... Bora, bola! Não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se... Só quem é dantinha lembra, canta, curte, viaja! E o Jaque da Boia, o Márcio de Marituba, Júnior do Verende, o homem do HB20 tá de volta. Bora, Maninho! Rebenta, rebenta! DJ, DJ, DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Não tem como parar, não tem como parar, não tem, não tem, não tem, não tem. Pra eu sorrir, mas eu chorei. Me dei a você. Fui fundo nessa paixão. Abraço, Madison! Da Riachuelo, que lembra? Eita coisa boa! Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vou mudar o final. Ele já tá mais ou menos, mais ou menos. Mudar o final. Bora pra cima. Final. Bruno e Trio, a mulher. E aí, Matsumara? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ellison. Oi. Essa batida e faz a galera dançar agora bem agarradinho. Vai, pai. DJ Ellison. Tá é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular. E aí, vejo? Não quer me atender. Cadê elas, hein? Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor, não. Travou tudo, velho. Tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Grande parceiro Vesgo do Pop! Me atender. Meu irmão, o cara tá apaixonado, ele só não sabe por quê. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor, não faz assim, tem pena de mim. Essa também vai pra ti, viu, mano? Se liga no momento! Dai, DJ Ellison! Ellison. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai. Estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você. E aí, qualhada? Da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa. Ele disse assim, Alisson, agora eu vou virar mineirinho. Para ti, papai não vai te dar. Esse amor vai fracassar. É o que pense, não, que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco. E aí, Wallace? Entenda a vida, os compromissos eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei, o que quero é teu amor. Estou ao teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijos cala-me, ó, liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobri. DJ Fabiano, moleque doido. Amazon. Abraço pra ti, mano. Sempre aqui no apoio. Não falha de jeito nenhum, é pop de coração, mano. Chega de chorar. E Wallace? Eu vou te esquecer, amor. Meu maninho Mauro também tá aí com a gente. Cê é parceiro até demais. Que me faz chorar. Bora lá, bora lá. Que me dê valor, assim vou seguir. Eu e o Alan tá aqui na base hoje, não tá? Ellison, Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Ellison, DJ Ellison. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar. Só na mano, hein, Paulinho? História de quem amo. Não pode esquentar muito. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Amei, não foi aventura o que existiu entre a gente. E eu só te peço, não me ligue nunca mais. Alô, Arlindo Cruz. Quero ver-te, eu saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas Pode valer. O Hugo também. E a primeira dele. Ele pediu essa aqui. Vai, Hugo! DJ Ellison. Foram tantos planos, pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai, eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim, eu te dei o meu carinho. Vocês do pop, pra com a gente! Grava o Thiago lá de São Caetano, de onde vieras. Dia 9 em São Caetano, hein, Thiago? Amor, preciso de você. Você vai, Andressa, Elvin, e Mega das Marcantes. Mais uma chance, vai, pro nosso romance. Não sei mais um lance desses que vai. Me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor sem teu carinho. E aí, Nara? Como é que é? Como é que é? Chance vai pro nosso romance. Não sei mais um lance desses que viva. Menos o refrão, mano. Cê que manda, garoto! Vem, vem, vem! Vida passar sem ter você. Se eu amanhã ti tirari tirari rarara. Na madrugada ti tirari tirari rarara. Eu tô bolada ti tirari tirari rarara. Na madrugada ti tirari tirari rarara. Eu tô bolada. O homem do celular, da cabanagem, parabenizando seu irmão Gustavinho, da equipe Quebra Firma da Cabanagem. Eles estão de camarote, tomando todas e mais outras. Ellison. Essa aparelhagem é o povo. Live. Haha, é o príncipe de novo. Faz a galera agitar. Mega príncipe negro. O som da galera. DJ Edson Cedieso. Tocando nossa canção. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Você vai tocar. Eu me apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? DJ Ellison. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue isso não. Por que é tão difícil assim? Me diz. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Esse é o Diogo da Pedreira. Tem que dar o maior valor. Ele curte de montão e haja mais. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Pega essa rajada aí, negão do crediário. DJ Ellison, transmitindo sentimentos através da música. Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos, meu amor, será que foi em vão? Ellison. Gustavo França, do Uber. Meu coração vai... Moisés, ex-pai Sandu. Jogador Moisés. Jogador Moisés. Diz que não vai mais. Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. Tranque essa porta e vem. Te quero. Chapa! Meu coração é simplesmente o nosso representante na área do corte de cabelo lá na cidade de Lá. O cara arrebenta mesmo! DJ Ellison. Ju, né, a paixão, meu pote, dentro do meu coração. Com uma ciota lá de renasceu uma paixão. É o Landu? Não é aquele Landu do Remo, não, que arrebentou com o pai sendo. É o Landu do Pop, meu irmão. Lá no Buju, ele e o Coalhada. Aí tu já viu, Landu e Coalhada. Dupla sertaneja. I love, love, love, I love, love you. Tô querendo esse teu corpo nu. Venha logo, não demore. Nosso amor já começou. Pra galera do pincel, beijou o nosso amor. Nossa festa começou. Vamos junto pra dançar. Quero Marcia. E olha, o Landu e o Coalhada, eles estão indo lá pra Minas Gerais gravar o primeiro DVD deles, viu? É muita onda, papai! Live Super Pop, um som completo. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E o jogador Moisés também tá aqui com a gente. Alô, Moisés! Bora pra cima, garoto! Meu coração me diz que o amor encontrei. Vou te falar, você não vai esquecer. Tudo isso. Isso é amor. E aí, Marcelo? Lá do Point, chega aqui comigo, rapidinho, Marcelo. Bora, francês? Francês, eu acho que já tá virando paraense já, Brasil. Sucesso, sucesso, sucesso. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver. Tá ele, tá o Bruninho. Também tá por ali, toda a galera reunida. É aniversário do Júnior Play, meu irmão. Tu é doido, é? Meu amor, não quer te ver tão só. Tá bonito, camarote, tá bonito, camarote, francês. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E tem que ser você. Vou te encontrar. Olha o engenheiro. Som do campeão. Com DJ Hildon e DJ Denilson. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Manda os canibais. E também a Tamires. A Tamires vai ligar aqui com a gente. Um abraço, Bruno. Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir, e tem que ser você. Banda Halle, o bicho vai pegar. Também tá aqui com a gente, a galera tá arrebentando, meu irmão. Te vejo em meus sonhos, Oliveira. Mas você não. Ponte da Farra sempre com a gente. Não dá mais. É o Rodrigo do Menino Gavião, tá aí, beija. Cadê ele? O meu corpo sente a fome. Lucas Leis. Teus beijos, eu sou. Delícias. Sou louca por você. Daliane, liga com a gente sempre, sempre. Volta amor pro nosso ninho, se não vou chorar. Eu sou uma. Pega Rodrigo do Menino Gavião, você já é pop, não tem jeito. Bota que eu te quero, eu preciso te amar. Eu sou maluca. Banda. Vai, Hugo! Cadê aquela, mano? Cadê? Vai pegar. Assistência e o japa da cidade nova. Pode crer, meu irmão. Tamo misturadinho aqui no show do Pop. Aí. Quando você passou por mim, Pop Live, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. É o camarote que tem todo o amparo e apoio aqui no Pop, viu, meu irmão? Eles estão na asa do Aya. Bora, substituto! Ele fica só. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Todos os meus pensamentos são seus. Eu sei que nasci a gente. Abraço, Eliane, pra você. A Thaís Barbosa também. Eu amo você, não posso perder. Leandro Borges, meu carequinha do Twitter. Olha na mãe. Essa aqui vai pro show, man. Desde a primeira vez que ele veio no pop de Célio, eu me lembro daquela menina na sala. Olha pra mim. Chega comigo. Vai. Alisson, o show, man, não para. Banda R15, disparando sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Esquecer. Segura, Gabriel! Prazer, Gabriel da panelinha! Tamo junto, hein, mano? Dia 25 tem a volta do pop no Natal, show do Caribe! Dia 24 no Paraclube, na noite do Natal! Cidade Fuli! Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu. Tô sentindo você. E aí? Ele e o Tom disputando quem pega mais número de telefone. O que vai fazer? É, Hugo, não vai correr, Hugo! Diz aí. Tem conveniência, meu irmão. Se você quer, eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo. Cuidado, batatinha, cuidado. Tantos olhares me olhando e eu querendo. O homem tá voltando aí, viu? Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Pode crer, mano. Thiago Bocão e o Japa. São essas coisas que fortalecem mesmo de verdade. Tem dinheiro que pague todo esse carinho. A gente, ô! Oh. Valeu, Kleber! Evelyn também com a gente! Bora, maninho! Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Prepara os parabéns aí! Tirar o pé dessa relação. Que a gente não pode deixar passar em branco de jeito nenhum. Até porque essa galera vem comemorar o aniversário trazendo bolo. Trazendo balões, fazendo aquela festa que de fato simbolicamente representa a sua passagem de aniversário. Aquele momento inesquecível, né, meu irmão? Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. E o DJ Alisson tem que tocar, maninho! A galera que tá de aniversário hoje no Caribinho! Prepara, prepara, prepara! Palminha! Parabéns, Matsu! Parabéns, Juninho Play! Pagou tudo! Amanda Cristina, Mandinha! Tudo de bom, viu? A Ana Beatriz, Aninha! Felipe Duarte, alô, Filipinho! Rosininho! Cleberson! Ramon! Celine! Gustavo! O Rodrigo Panetti! Sabe aqui, sabe aqui! Não te preocupa que ninguém aqui vai saber! Bora, bora, bora! A putaria no pistão vai começar. E aí, Bruno Silva? Aquele abraço pra você, maninho, da Guarda Municipal. É o Bruno Silva do Pop. Hoje o cabelo vai voar, que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela, representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque bom. Vou falar, a pata é danada, né? Faz ela gritar. Aninha Beatriz, parabéns pra você. Vou te contar aí. Hoje o que é aqui? Vem carequinha. E não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. É pra parar, não, é até meio-dia, meio-dia. Yeah. conserta tudo de novo. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Banda Os Canibais, DJ Fabiano no Brasil. Bora, moleque do... No som dele live. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo. Olha, Fabiano, quarta-feira tem Coliseu e dia 13, na outra quinta, tem Exclusive Clube, viu, maninho? Vamos junto! É mais uma que vai arrebentar. Exclusive, anota aí, dia 13, quinta-feira que vem. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Pois me trocou por um alguém. Só de momento, minha vida dediquei. É doido, é você, Diego da Pedreira. Não valeu, mesmo assim. E toda a galera do Kleber Lanche também, alô, Diego! Deu... A galera do Isca aí arrebentando. Pega uma... é, neguinho do crediário, não me abandona, meu irmão. Que tu amava. Negão, que fica no meu peito. Prepara aquela. Eu tento aliviar. Depois a gente conversa baixinho aí. O Nandinho precisa fazer um churrasco, só isso que eu te falo, viu, mano? Somente. Bora pra cima! Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Exclusiva, só ele que tem. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. O top DJ do Brasil, DJ Ellison. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei. Vou sair por aí andar, vou gritar que estou... Bora, LG, sai do escuro, mano. Bora, Brasil! E não sou mais de ninguém. Gustavinho, ele tá parabenizando o seu maninho por mais um ano de vida. Ele quer pressão! Tinho Jerega. Vou te deixar. Toma aí! Nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem, sem teus beijos. E aí, Diego da Pedreira? Demais. Tá na mão. Paneria! É por isso, meu amor, que eu luto por nós dois. Assim. Toma! família. Quem era inimigo agora é amigo. Parti da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá, que tem? Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí, ferrou? E aí, maninho? Come o velha guarda, né, saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Aniversário do Rodrigo na panelinha, panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco. Bora, Rodriguinho. Pra contar quem era inimigo. Pô, ele não paga nenhuma aí pro William. Rapaz. Comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. O que nós queremos é o poder. J. Ellison, transmitindo sentimentos através. É o som Príncipe Negro, Príncipe Negro, que faz esse show de som. DJ Edilson e Edilson são as feras do Pará. Som da galera, vem balançar. Venha dançar com a melodia. E o som que contagia. Príncipe Negro. Subcel! Homem dos celulares da cabanagem, aquele abraço, brother! Yeah, yeah. Banda Melodia, um show de tecnobrega. Bacana, bacana mesmo. Nos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor. Olha, Hugo, sexta. Chorar. Quarta-feira tem. Nós dois. Coliseu. Não vou desistir. Você é meu. Aí, quinta-feira, na outra, dia 13. Tem exclusivo, viu? Mas sexta-feira também. Te amo tanto. Bora, Playboy! parada aqui com a gente, né, meio dia? Sente, sente, sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço. Só mais, só mais. Cuidado, verde. Só mais uma chance. Meio dia tá ligeiro pra fora hoje. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Abraço, Evelyn. Tá de volta aqui com a gente. Beijo no coração. E que papai do céu te conserve sempre assim. Voltando, dançando e curtindo. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo. Já é declaração, Mídia. Cuidado com a baixinha, é isso que eu te falo. Sente, se tu ainda me amas, amas, amas. Se tu ainda me amas. Cuidado com a Deus. Eu só te peço, só mais, só mais. E o Paulo Machado, sempre com a gente, né, maninho? Vai lanche, valeu! Gabriel da Panelinha também com a gente. Chapa da Panelinha, mete aqui da Gênica. Isso tá uma loucura. Alô, Leandro dos Fugitivos, Nali do Iaiarizu. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Explode o bagulho. Apaga tudo, acende tudo. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. De papapá. Sai, sai, sai, sai da frente. DJ Ellison tá tocando. É o DJ Ellison. Ellison. Quase 6 da manhã. O clima frio, não quente, sim. Olha aí, Ellison. Por que tem doida? Mas por que tem doida, doida? Mas por que tem doida? Mas por que tem doida, doida? Mas por que tem doida quando vê os cara doido? Mas por que tem doida quando vê os cara doido? Mas por que tem doida quando vê os cara doido? Mas por que tem doida quando vê os cara doido? Quando vê os cara doido? Quando vê os cara doido? Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. O que que é bom? O que que é bom? Das produções.

DJ Ellis. Você parece que é cego, não vê que estou te olhando. Obrigado, família Pop. Eu estou desejando. A gente começa a semana assim, aqui no Caribe. Todas as segundas-feiras a gente tem um encontro marcado com todos vocês. E hoje não foi diferente, não. E lembrando, galera, dia 24 tem Paraclube da noite de Natal, hein? Sei que você está sozinho. Dia 25 aqui no Caribe de volta, hein? Quem sabe talvez a gente. Dia 31, Cidade Folia, dia 1º no Recreio, né? Recreio, né? Mas só que você não olha, parece até que é cego, não vê que tudo que eu quero. Para meus impregnados, hoje é ficar com você. Quarta-feira tem Coliseu. Dia 15 tem aniversário da empresa Pop Palmeiraço. Festão, um festão pra todo mundo, pra todo mundo. Bora, Willi, prepare pra galera pra dia 15. Todo mundo no Palmeiraço, hein, maninho? Vamos ajudar o próximo que faz bem. Sei que você está sozinho, e como eu está carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego, não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Obrigado, meu parceiro Diego da Pedreira. E voltasse atrás. Obrigado, viu, maninho? Por isso, esse é parceiro, você, o Kleber Lanche, toda essa galera, valeu. Eu fiz pra poder te falar toque em seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Mais atenção, até quando eu vou ter que esperar? Chegamos ao final de mais um show inesquecível do Águia de Fogo. Agradecemos o carinho de toda a família Pop, que vibrou e se emocionou com mais um sobrevoo do Águia. A todos, o nosso muito obrigado em nome dos DJs Ellison e Juninho e toda a empresa Pop. Obrigado, meu Deus, por mais um show de sucesso do Águia de Fogo Super Pop. Senhor, eu quero te encontrar, te entregar meu coração, fazer da minha prece o nosso encontro. Em cada passo eu quero estar e junto a ti caminhar, cantando juntos glória, aleluia. Obrigado, meu Deus,